Cadim, neguinho pacifique. É nóis, é nóis, é nóis, é nóis. Junto e misturado. Fora da lei, yeah, yeah. Ando sozinho, não tenho medo, pois eu sou do gueto. Sou atitude, cabelo crespo, aqui é negro. Saiu esparro no meu carro, curto flashback. Sempre tô fecho, tô na coach, meu estilo é black. Tô na função e um negão as mina admira. Mas quantidade não me atrai, já tem uma na minha mira. De calça larga, a barreta, corto a cidade. Atrás daquela de sainha que é pura vaidade. Quando ela passa, todos olham, nossa, quanto charme. Sempre disfarço, olho pro lado, não posso dar grave. O seu perfume é uma bala, acerta meu pulmão. O seu sorriso, a queima-roupa, vara o coração. Pedi o nome e o fone, gostou do meu jeito. Sinceridade, diz aí, se não casa perfeito. Tenho defeito, meu defeito, logo avisei. Não cumpro ordens e nem regras, sou fora da lei. Não tenho leis a seguir, ordens não cumpro, eu sei. Regras não são para mim, pois eu sou fora da lei. Não tenho leis a seguir, ordens não cumpro, eu sei. Regras não são para mim, pois eu sou fora da lei. Bem ao contrário, na verdade ela faz faculdade. Vai pro salão, sai um tesão e me inspira a maldade. Sua pele cheira e eu viajo no seu olho claro. Eu sou safado e sarado, isso é algo raro. Os opostos se atraem, me sinto atraído. Eu não sou bobo e percebo que fui percebido. Quando ela passa é tão difícil, o magrelo sofre. Ela é uma joia valiosa e seu lugar é o cofre. O pai dela não me aceita, mas não é má pessoa. Só me acha sem futuro e me chama de à toa. Anjei o trampo outro dia, mas já tô na pista. Fazer o que, mano? Nasci pra ser artista. Muito olho gordo me persegue, meu limite é o céu. Até as abelhas me invejam, já nasci com mel. Essa é a história do plebeu que quer se tornar rei, e da rainha que se encantou por um fora da lei. Não tenho leis a seguir, ordens não cumpro, eu sei. Regras não são para mim, pois eu sou fora da lei. Não tenho leis a seguir, ordens não cumpro, eu sei. Regras não são para mim, pois eu sou fora da lei. Não tenho nome, endereço, só tenho apelido. O que teu lá e na minha área eu tô protegido. Tiro o boné, ponho o gravato, saio da esquina. É muito fácil, então aceita ser a minha mina. Quero te dar todo o amor que preciso for. Não tenho leis a seguir, ordens não cumpro, eu sei. Regras não são para mim, pois eu sou fora da lei. Não tenho leis a seguir, ordens não cumpro, eu sei. Regras não são para mim, pois eu sou fora da lei.